próximo mês, junto com o coordenador, e conhecer mais uma parte da família de Deus. Amém? Viemos agora apresentar um jogral que falará muito ao nosso coração. Então pedimos que você aguce os seus ouvidos e ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas antes disso, queremos deixar para a mocidade os congressistas em Isaías capítulo 55, glória a Deus, e o versículo 11 que nos diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Tantos outros procuram desacreditar o Deus Criador de tudo e de todos. Mas, enquanto isto, a Bíblia não se preocupa em provar se Deus existe, pois Ele é o auto-existente, o Criador de todas as coisas, o infalível, o imutável, o insondável, o restaurador de vidas, o Eu Sou o que Sou. Ali nas nossas possibilidades.